Bem-vindo, amigos e amigas. Estamos com o nosso 19º Conexão Campo Cidade. Essa é uma iniciativa do Movimento dos Pequenos Agricultores com o grupo Questão Agrária em Debate. Olá, companheirada. Estamos com o quadro sextacamponesa.com.br e hoje trazemos o convite para a feira desta terça-feira, dia 7, Barraca Camponesa de Alimentos Saudáveis. Esta feira está acontecendo de 15 em 15 dias na Praia Vermelha, tanto na Unirio quanto na UFRJ, Campus Urca. Nosso convite é para participarmos juntos deste encontro, tanto de alimentação saudável quanto para discutirmos sobre a questão agrária. Venha à feira na UFRJ. Começamos às 9 horas e estaremos até às 18 horas. Estamos com uma barraca para conversar e compartilhar conhecimento sobre a questão agrária, com barracas de alimentos trazidos dos assentamentos da Baixada Fluminense pelo Movimento dos Pequenos Agricultores e com produtos de parceiros. Teremos também oficina de compostagem às 17 horas no campus durante a feira. A feira acontecerá em frente ao prédio do CFCH, perto da Biblioteca do Campus e do Auditório Manuel Maurício. Venha participar nesta terça-feira, dia 7, não percam. Para mais contatos e seguir nossas novidades, acompanhe a gente no Facebook, CAD, Questão Agrária em Debate, e no Barraca Camponesa e Alimentos Saudáveis também no Facebook, e no site sextacamponesa.com.br. É isso mesmo, galerinha. Estamos juntos na Aliança Camponesa e Operária por Soberania Alimentar.